mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, tua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que eu estou morrendo, morrendo por dentro. Eu estou morrendo. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, o meu sonho de viver a vida. Devolva Romeu, a voz que apaixona o erro.